Ele que recupera essa bola, passou mal o goleiro. Olha o Asprilla, bateu pro gol! Gol! O Asprilla do Palmeiras! Uma reposição de bola errada do goleiro Wagner.